Eu hei de ir ao presépio, a sentar-me num cantinho, a ver como Deus menino nasceu lá tão pobrezinho. Abre lá o seu postigo, deixa estar um pouco aberto. Quero ver o Deus menino armadinho no presépio. Eu hei de dar ao menino hei de dar uma cadeirinha de ouro para o menino assentar. Quem vos puder valer, com sopinhas da panela, sem a vossa mãe saber. Ó meu menino Jesus, quem vos há de dar a mama? Vossa mãe foi ao moinho, vosso pai ficou na cama. Ó meu menino Jesus, ó meu rico Fidalguinho, hei de dar-te papa doce, hei de ter-te mimozinho. Ó meu menino Jesus, quem vos puder valer, com sopinhas da panela, sem a vossa mãe saber.